O Ministério Público de Minas Gerais, em Nanuque, expediu recomendação à Prefeitura Municipal com o objetivo de regularizar o atendimento no Sistema Público de Saúde. Em, no máximo, 60 dias, deverá ser implantado o sistema de ponto eletrônico para o registro da jornada de trabalho dos servidores das unidades de saúde da cidade. Quadros com a escala de trabalho também devem ser instalados nas recepções das unidades. Neles, devem constar a especialidade e a jornada de trabalho de cada um dos profissionais. Além disso, o registro de frequência dos servidores deverá estar disponível para consulta. O cidadão também deve conseguir consultar na internet o local e horário de atendimento dos médicos, odontólogos e enfermeiros que ocupem cargos públicos vinculados ao SUS, Sistema Único de Saúde. A Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde, em Nanuque, vem recebendo denúncias de cidadãos que não conseguem atendimento no SUS, em especial no Programa de Saúde da Família, pela ausência ou atraso dos profissionais. Inquérito civil constatou que os médicos do programa não estão cumprindo a carga horária devida. Uma recomendação expedida em 2013 pedia à administração municipal que readequasse os horários de atendimento de cada profissional integrante das equipes de saúde familiar do município, de forma que atendessem à carga horária de trabalho definida na legislação. Uma auditoria realizada pelo Ministério da Saúde recomendou à Secretaria Municipal de Saúde de Nanuque a implantação do ponto eletrônico. A recomendação cita também dispositivos da Lei de Acesso à Informação para embasar o pedido de que as jornadas de trabalho dos profissionais de saúde sejam divulgadas à população. Do Ministério Público de Minas Gerais, Isabela Finelli.